E aí, Brasil? Chegou a hora de você ouvir e dançar com o CD mais aguardado pela galera automotiva. Top Sound Car 2017. DJ Juliel Garcia, o novo conceito musical. E aí, gente, vamos começar? Salve, salve, moçada, por aqui o CD Top Sonka, especial Equipe Irado de Nazaré. CD pra com certeza você ouvir e colecionar. You know exactly what I want. First, let me blow your mind, get you faded. Dressed in all black, let's get shaded. Usually I'm thinking green, I be faded. Whoa. Don't let me down, don't let my heart. Tell me what you want, I might get one. I don't want sleep till the take on. Baby, you've been trying hard not to be involved. Você dança, curte e viaja ao som do CD Top Sound Car, Equipe Irado de Nazaré, a melhor equipe da região. Mais uma com a marca e a qualidade de quem realmente entende do assunto. Aí, Julião! Tá ficando fera, hein, DJ? Galera Dança, com DJ Juliel Garcia, um estilo que envolve você. aqui fortalecendo no máximo meu parceiro Márcio Fox, Fernando, DJ Jeremias, Top Me. Essa é a equipe que pipoca com geral, equipe Irados vai segurando. Mensagens só poderia ser DJ Juliel Garcia, a voz ou incomparável do Brasil. Este é o CD da equipe mais top. Equipe Irados de Nazaré dos Patos, Pará. E a equipe que pipoca com geral é eles. Equipe Irados de Nazaré. Vai segurando a gente, neguinho. Forte abraço, meu parceiro Raniel Santana, Railan Farias, Márcio Fox, Fernando, DJ Jeremias. Essa molecada aqui com certeza fortalece no máximo aí os nossos CDs. CD Top Soundcar, Soundcar 2017. Essa é a equipe Irados de Nazaré. Quero aqui mandar um forte abraço para todos os nossos parças. Alô, Zé Smith, Tony Santos, meu parceiro, meu brother, Ranier Santana. Alô, Railan Farias, como é que anda as coisas por aí, meu irmão? Mensagens em alto estilo, DJ Juliel Garcia, o Popstar. To the love, y'all. People killing, people dying, children hurt and hidden crying. When you practice what you preach, but you turn the other cheek. Father, Father, Father, help us. There's a guidance from above. People got me, questioning. Você dança, curte e viaja ao som do CD Top Soundcar, equipe Irados de Nazaré. Irados de Nazaré. topmusicas.com. Aqui fortalecendo no máximo meu parceiro Márcio Fox, Fernando, DJ Jeremias, Top Me. Mensagens só poderia ser DJ Juliel Garcia, a voz ou incomparável do Brasil. Seus idiotas, agora, agora, para ver, né? Tente deter. Essa é a equipe que pipoca com geral, equipe Irados assegurando. Música. www.girocds.com.br. Tá na Giro? É sucesso! Não esquenta a cabeça não, porque aqui é CD Top Som de Cara, especial equipe Irado de Nazaré, a melhor equipe da região. Que adoro uma putinha, a tal da Lavinia, chama no probleminha. A tal da Larissa, chama no probleminha. A tal da Patrícia, chama no probleminha. Logo eu, o Jojo, que adoro uma putinha. Logo eu, o Jojo, que adoro uma pervertida. Decide, patrocina, olhadinha, ela rebola. Hoje fazer quebra-quebra. Bota no palco, xereca. Ela bota no ponto, no ponto, no ponto, no ponto, no palco, xereca. Bota no ponto, no ponto, no ponto, no ponto, no ponto, no palco, xereca. Bota no ponto, no ponto, no ponto, no ponto, no ponto, no palco, xereca. A tal da Larissa, chama no probleminha. A tal da Patrícia. Não adianta pesquisar, não adianta você baixar outro CD, porque o CD de qualidade tem nome, DJ Juliel Garcia e o CD Top Som de Cá. E na voz, é claro, seu parceiro incomparável do Brasil, aí Juliel. Vai, DJ Juliel Garcia. Que adoro uma putinha, a tal da Lavinia, chama no probleminha. A tal da Larissa, chama no probleminha. A tal da Patrícia, chama no probleminha. Logo eu, o Jojo, que adoro uma putinha. Logo eu, o Jojo, que adoro uma pervertida. Decide, patrocina, olhadinha, ela rebola. Hoje fazer quebra-quebra. Bota no palco, xereca. Ela bota no ponto, no ponto, no ponto, no ponto, no palco, xereca. Bota no ponto, no ponto, no ponto, no ponto, no ponto, no palco, xereca. Bota no ponto, no ponto, no ponto, no ponto, no ponto, no palco, xereca. A tal da Larissa, chama no probleminha. A tal da Patrícia. Aqui é tudo nosso, vai segurando. Martins. É o Martins? Top Soundcar, Soundcar 2017. Desfim jogar no smoke na ponta do Darwin Calton, pé de esquiro pro Will. Vai fortalecendo, vai segurando, porque aqui é uma mixagem de com certeza tirar o fôlego. As novinhas tão vendo a cueca da Calvin Klein, tá ligado, né? Aparecendo. Vou botar um balão pra subir, mas tá já que tá vendo dormir comigo. Sexo na onda, tá ligado que é o bicho. Sexo na onda, tá ligado que é o bicho. Sexo na onda, tá ligado que é o bicho. Sexo na onda, tá ligado que é o bicho. De boné pra trás, sem camisa, boladão. Embrasa, embrasadão. Te bate balão, embrasa, embrasadão. Te bate balão. Olha como que nós tá, paizão. Pega a visão, embrasa, embrasadão. Te bate balão. Eu já desfiz jogar no smoke na ponta do Darwin Calton, pé de isqueiro pro Yui. Joga fumaça pro alto. De bermuda descaindo. As novinhas tão vendo a cueca da Calvin Klein, tá ligado, né? Aparecendo. DJ Juliel Garcia, colocando a galera pra dançar. Irmãos, esse aí é o Jonathan Cauê do YouTube, o pai da facção. Vitória na guerra! Tu já desfez jogar no smoke na ponta do Darwin Calton, pé de isqueiro pro Yuri. Joga fumaça pro alto. De bermuda descaindo. As novinhas tão vendo a cueca da Calvin Klein, tá ligado, né? Aparecendo. Vou botar um balão pra subir, mas tá já tá vendo dormir comigo. Sexo na onda, tá ligado que é o bicho. Sexo na onda, tá ligado que é o bicho. Sexo na onda, tá ligado que é o bicho. Sexo na onda, tá ligado. Quero aqui mandar um forte abraço pra todos os nossos parças. Alô, Zé Smith, Tony Santos, meu parceiro, meu brother, Ranier Santana. Como é que anda as coisas por aí, meu irmão? Embrasa, embrasadão, te bate balão. Olha como que nós tá, paizão. Pega a visão. Embrasa, embrasadão, te bate balão. Eu já desfiz jogar no smoke, na ponta do Darwin. Um Carlton pede esquilo pro Yui. Joga fumaça pro alto. De bermuda descaindo, as novinhas tão vendo a cueca da Calvin Klein, tá ligado, né? Aparecendo. É, tá baixando o volume por quê, meu irmão? Aumenta, aumenta! Aqui é CD, top som de cara, equipe Irado de Nazaré! E na voz, é claro, seu parceiro incomparável do Brasil. Aí, Julião, aqui é tudo nosso, vai segurando! Agora vendo o que vai dar, então, DJ. Ei, você aí? Tava sentado aqui. Ei, você aí? Tava sentado aqui. Solta aquele beat aí. Ela sentou pro Lohan, agora senta pra mim. Ela sentou pro Lohan, agora senta pra mim. Você aí, tava sentado aqui. Ainda tem gente que duvida, bicho, que CD de qualidade não tem nome. Ah, moleque. Não esquenta a cabeça não, porque aqui é CD Top Som de Cara, especial equipe Irado de Nazaré. Você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Tá bebo? Você dança, curte e viaja ao som do CD Top Sankar, equipe Irado de Nazaré. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Virou disputa. Bum, bum, bum, bum, bum. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Tem as loira, morena, branquinha e as noiva. A loira, morena, branquinha e as noiva. O lugar bate, com a bumbum mais pula. A melhor equipe da região. A melhor equipe da região. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Bum, bum, bum, bum, bum. Então solta de novo pra me ajudar. É muita postura envolvida nesse nome, tá ligado? É o Jovinote, só da boca. Que que delícia, esse baile tá uma uva. Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva. Piro disputa. Bum, bum, bum, bum. Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula. Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula. Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula. Qual bumbum mais bate. Um forte abraço ao meu parceiro Raniel Santana, Raylan Farias, Márcio Fox, Fernando, DJ Jeremias. Loira, morena, branquinha e as ruivas. Quando bate o cabe, a sua bunda pula. Mais uma produção do moleque top star da galera. Alô, Juliel, solta a tua vinheta, DJ. DJ Juliel Garcia, baixar cabeça. Só se for pra apertar o play. Léo Santana, Léo Santana e Kevin. Você acredita, Kevin? Essa é hit, fio. Oh. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te enlouquecer. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te enlouquecer. Ela encaixa com esse grave do beat. Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro. Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar perfeitamente. Ela encaixa com esse grave do beat. Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro. Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar perfeitamente. Ela encaixa. Quero aqui mandar um forte abraço pra todos os nossos parças. Alô, Zé Smith, Tony Santos, meu parceiro, meu brother, Randy Santana. E Marcelo Incomparável. Me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. A medida certa pra te enlouquecer. Meu Deus. Me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te enlouquecer. Ela encaixa com esse grave do beat. Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro. Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar perfeitamente. Ela encaixa com esse grave do beat. Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro. Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar perfeitamente. Ela encaixa com o Kevinho, essa mira encaixa. Com o Léo Santana, essa mira encaixa. Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente, ela encaixa. Grrr, chama! Isso é hitmaker, filho. Você acredita que é vinho? Perfeitamente, ela encaixa. E por aqui também, fortalecendo no máximo, meu parceiro Márcio Fox, Fernando, DJ Jeremias Top Mix. DJ Julião Garcia. Hoje eu vou sair pra dançar. Isso é saudade me procurar. Ninguém me viu, hoje eu acordei virada. Todo avesso até minha lágrima sorriu. Larguei de mão de quem não quis me dar a mão. Coração não é mais pau mandado. Só faltava o empurrão bem dado pra acordar pra vida. E eu não tô sozinha, eu tô com a Ivete. Avisa que eu cheguei, que a gente vive até. Como não fico com estrela na testa. Avisa que eu cheguei. E a gente vive apenas uma vez. Então se arrisca, deixa certa. Amor, não vem com estrela na testa. Se deu certo, bem. Se não deu certo, ótimo. Próximo, próximo. Se deu certo, bem. Se não deu certo, ótimo. Você dança, curte e viaja ao som do CD Top Soncar. Equipe Irados de Nazaré. Larguei de mão de quem não me quis dar a mão. Coração não é mais pau mandado. Só faltava um empurrão bem dado pra acordar pra vida. E eu não tô sozinha, eu tô com Nayara Azevedo. Avisa que eu cheguei. E a gente vive apenas uma vez. Então se arrisca, beija, acerta, erra. O amor não é como estrela na testa. Avisa que eu cheguei. Que a gente vive apenas.

vai fortalecendo, vai segurando, porque aqui é uma mixagem de com certeza tirar o fôlego. DJ Juliel Garcia, colocando a galera pra dançar. MC Lan novamente. Oxi! Solta o morango! Tão, tão, linda que esse rabetão, tô choradão, tão, tão, tão nesse bundão, bundão, cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão, vou fazer uma serenata, só pra te ver dança velada. Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dança velada. Vai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, rabetão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão, todo mundo no chão, tão, tão, no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, aumenta, aumenta! Aqui é CD Top Som de Cara, equipe Irado de Nazaré! E na voz, é claro, seu parceiro incomparável do Brasil! Aí, Juliel! Aqui é tudo nosso, vai segurando! Eita, eita! Você lá novamente, tá tão, tão, linda que você rabetão, tô chonadão, tão, tão, tão nesse bundão, vai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão. Ei, Maria, ei, ei! Vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar, bela. Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar, bela. DJ Michael Jonathan, DJ Michael Jonathan, o número um dos paridões. O número um dos paridões. Tem 25 anos, o que vai acontecer? DJ Juliel Garcia. Aqui também fortalecendo no máximo meu parceiro Márcio Fox, Fernando, DJ Jeremias Top Me. Muito louca, a fim de se envolver. Só tem 25 anos e o que vai? Vai dar bebê. 2017. Essa é a equipe de Pipoca com Geral, equipe Irados vai segurando. Se juntou com a amiga e foi lá pra casa, abre a geladeira, pega a catuaba. Depois eu vou e ela foi carregada. Fiquei sabendo que você é mal criada, então para. Já pode ficar pelada, não repara. Você é a casa da bagunçada. Fica travada com pressão, ela destrava. Ainda mais se tu tem cara de safada. Nas mixagens desse CD top, tem ele, pai de DJ Juliel Garcia. Que é isso, Marcelo? Que delícia! Olha o seguinte, gigante! Se juntou com a amiga e foi lá pra casa, abre a geladeira, pega a catuaba. Depois eu falei, ela fica animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Já pode ficar pelada, não repara. Você é casada, vai dançar. Se tá travada, onde eu sou, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. Hoje é uma criança, daqui a pouco. Bora, Isaías! Faz a prova. Joga a mão pra cima e faz o quê? Vai entrar no canto. Mas aproveitando que o esquema é aqui, vai embrasando. Valeu, Julião, aquele forte abraço a você. Obrigado aí por nós estar junto mais uma vez nessa parceria. Aquele abraço, Ligui. Não esquece não. Qualquer coisa, chama nós que nós estamos por aqui. Alô, equipe Irados de Nazaré. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê por aí em uma nova emoção. Onde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Já que tá bom, mas as paredes têm ouvido e era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Manda 007. Deixa o mundo saber, baby, como você é. E os problemas a gente resolve depois, né? Porque quando você desce, a lua também desce pra ver. Já me ganhou, agora é só me levar pra você. Seu juízo já